5, pronto para o estacionamento. Autoridade, metade. Autorização, Manoel. 2796, decolar 225, controle 1, 19, 8. 198, chamará. American 229 with Johnny Alice, X-ray runway 12. Hi, American 229, I have you in sight, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 9 knots. 1509, clear to land, 10, American 229. Torres, Salvador, bom dia, 6302 da OSHA. Deixando a 6302, continue para a chamação, aguarde pista livre. Parando pista livre, 6302. Está pronto para o táxi com 1178 a bordo, 3 horas e 10, alterna Campinas. 095, empate 1 no Índio, ponte espera 1895, ajuste no 019, que é um governo. Táxi autorizado, empate 1 Índio, ponte espera no 018, 95, 095. Taxi 229, on the ground at 29, leave by right, taxiway Foxtrot, call ground control 1, 1, 2, 1, 1. I will exit the Foxtrot and go to ground, American 229, thank you. Ground American 229 is currently active at Foxtrot, going to 811. 312, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 50 graus, 079. Desse pouso 10, chinê 6, 312. American 229, clear deck for the Alpha, report before Juliet. Alpha, and then report before Juliet, we're going to gate 11 American 229, I will come. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, 1095. Né, 6312 no solo 31 no direita, taxi Foxtrot, controle solo 121 no decimal 1. Confirmando, 121. Afirmo. 2121. 6312, seja. Sobre o Salvador, Angélia de Serra, tá bom. Angélia de Serra, autorizado o cruzamento da final da 10. Circuito pela direita 17 autorizado, chame final 17. Autorizando o cruzamento 10, circuito pela direita 17, acelerar. Virando para a final 17, controle inicial. Luna 095, decolagem autorizada, pista no 0, vento 130 graus, 139. Decolagem, pista 10, gol 095. Aeronave 5, decolar 233, controle Salvador 119, decimal 8. 198, bom dia, Gomes, Aeronave 5. Livrou o eixo da 10, ingressou base, com freio de pouso baixado e travado, hotel Vila de Serra para 17. Angélia de Serra, pouso autorizado, pista 17, vento no 40 graus, 119. Autorizado, Serra. Pushback acionamento, o azul número 4299 no portão 1. 4299, aguarde só um minuto para o push. Angélia 63, 12, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, muito obrigado, 63. Sierra, na Sierra 90 em Índia Oscar. Confirme a pista aqui de depósito de tático 50. Gente, só um minuto de acordo para poder confirmar a radial ideal de espírito. O eco para a Serra, a Sani aguardando o copy. Chamei acionado para o outro copy. Até os 12h45. Zé Ferreira, Caramacho, um abraço. Brasil 4299, coordena equipe de solo, pode dar o nome da Venca, parqueia no 3 à sua esquerda. É, inicia no 1, Champion Taxi. Ok, após a Venca, inicia lá, Brasil 4299. Azul 4299, Uno, Uno 4 a bordo, 4 horas e 5, alterna Ribeirão Preto. Está autorizada à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8195, ajuste no 019, tem uma boa viagem, Azul 4299. Via Índia, ponto de espera da 1-0-2895, Azul 4299, obrigado, bom dia. Juliette Luzulu, confirme Pátio após o pouso. Pátio 3, Juliette Silva Zulu. Gente. Era pronto, azul 4299. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 089. Alinha e decola. Juliette Zulu Zulu, da presente, faça um 360 pela esquerda, aeronave já 6 milhas da final no zero, ok? Para evitar a empate no pouso. Sim, a Juliette Zulu Zulu vai efetuar 360 pela esquerda. Torre Salvador, Stan 3859, passando Simbra. Stan 3859, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3859, aguardando pista. Juliette Romeu, número 2 para a cota, prepara o CV da Arbor, confirma o pátio que se encontra. Confirmando, prepare corredor axé. Azul 4299, decolado aos 43, controle Salvador 119, decimal 8. Ok, 8, obrigado. Por gentileza, poderia confirmar a distância de Salvador? É, estou ligando para a Serra Novembro em Via Oscar, nível 170, decola da 17, curva à esquerda, no perfil da Conde. 5102 o transponder e o controle em 119.80, é com a Papa Serra. Sete Papa Serra, tem informação do POB? 05, ferramenta táxi de decolagem, 2295, 1019, boa viagem. Ouviu, Juliette Romeu, pronto? Pronto, Romeu. Salvador, conquista, autorizado 085, conforme a rota do plano, decola da 17, curva direita, no corredor axé, restrita 1000 até a barra, até fora da barra, ou a liberação do controle. Senhora 50, 50 no transponder e o controle em 119, decimal 80. Ele é correto, confio em PAB? PAB 2, 1 a bordo, saneamento táxi de decolagem 1895, 1019, no ajuste, boa viagem. Para isso, 3859 no salão 45, direita, taxi, eco. Controle solo 1, 2, 1, décima 1. Na eco, 2, 1, 1, até já. Voador, tá 3859. Tá 3859, taxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4. Oi, Cavalou, você tá batendo com o Black, né? Tango Romeu, Juliette Romeu, o acionamento da critério chama para táxi. Juliette Zulu Zulu no salão 46, confirmando a intenção da parte 3. Prossiga o táxi via pista. Prossiga até a cabeceira 35. Me chame e livra na pista na Taxi Lima. Juliette Zulu Zulu, confirma o tempo de permanência no pátio 3. O pátio 3 é apenas para aeronaves de carga, ok? O senhor poderia ficar apenas no pátio 5 ou pátio 4. Presente autorizado, backtrack, chame livrando na Taxi Quebec. Corrijo, livrando na Taxi Babá para ingresso no pátio 5. Para o táxi, o Romeu Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu, aguarde para o táxi. Mano, para o táxi, Romeu. Taxi Salvador, bom dia, Dan 3304, informação hotel, pronto, cópia Brasília. Frequência livre. Aguarde cópia, prepare a subida Arbor. Guardando cópia Arbor, Dan 3304. Somente PLB? Gente. Romeu Juliette Romeu, autorizado táxi, chame no ponto de espera da Papá. Autorizado táxi, bota lá na Papá, o Romeu Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu autorizado ingresso 617, chame a linha de pronto. Autorizado ingresso 617, pode dar a linha de pronto, Romeu Juliette Romeu. Afirmo, ajuste 1099. Oi Salvador, bom dia, Gol 1160, final 10. Gol 1160, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego avistado. Gol 1160, aguardando. Uno 1160, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 089. Sente livre, pouso no 0, gol 1160. Pronto, cópia, tá 3304. 3304, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via peso 17. Cola da 1-0, corra direito no perfil da Árvore Alerta. 5-1, 1-6, transponder, 1-9-8-0, o controle. Tá 3304. Positivo, Brasília, nível 360, via Upperzulu 17, decola perfil Árvore, transição Alerta. A saída Salvador 1-9-8-0 e o código é 5-1-1-6, da 3304. Correto, chame pronto no 7, o 3304. Confere, da 3304. Salvador, final 63, portal 2, informação hotel, autorização Recife, bom dia. 1-2, Salvador Recife, 350, pronto, cobre. Pronto, cobre, né? Salvador Recife, 350, autorizado, via peso Luma 7, decola da 10, curva esquerda, Bucajã, Maracaju, 5-1-1-3, o transponder, 19.80, controle, Xené 63, 1-2. Privada 30, via para o Zulu no 7, decola no 0, curva esquerda, Pucajã, Maracaju, 5-1-3, 19-8-63-92. Correto, chame pronto no 3, Juspeta. Papadango, Juliette, corrijo, Papadango, Romeu, Juliette, Romeu, Nicolás, autorizado, piso no 7, vento no 3, 0 graus, 099, atenta possível estresse de turbulência do Bangue da Gol. Gol 1160 no solo 56, direito da Safe Fox Trot, controle solo 121 décimo 1. 211 na Fox, gol 1160. Salvador, bom dia, gol 1160, Susana Costa. O 1160 segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1160. Sierra, chame no ponto de espera da Oscar para ingresso na sétima. Romeu Juliette, Romeu, decolar 257, controle Salvador 119.8. 119.8 é o controle Salvador, grato, bom dia, Papatango, Romeu Juliette, Romeu. Autorizado alinhar e decolar. Estou no 7, o vento 120 graus, 09 graus. Livre alinhamento e decolagem para o Eco Papa Sierra da 17. 3304. Papá. Papá, Eco, Papa Serra. Decolaram 1203, controle em 199, decimal 8, vovô. 1198, obrigado, bom serviço. Espera dar 1-0, torre 1-8-9-5, QNH-1-0-9, bom voo. Ok, está aprovado, quando espera após a Índia, chama uma torre 2-9-5-3-0-4. Bom dia, 3304, quando espera estar pronto, 1-0. 3304, autorizado a linha E, decolar, 1-0. Vento 1-4-0, grau 099. A linha decola, pista 1-0, 3304. 304, decolado 1-0. Controle em 1-9-8. 19-8, bom dia, Tantra 304. Papá, Charles, Sierra Romeu, confirmando a matrícula? Desde agora, a gente está de cópia para Sierra Novembro e Juliette Delta? Sierra Novembro e Juliette Delta. Desde agora, a gente está de cópia. Solo Chané, 6-3-2, posicionamento no 03. 03 está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 302. Papapá, se aliciar com o meu na escuta? Na escuta. Firmando 500 pés? Confirmando 500 pés. Salvador para Sierra Novembro e Juliette Delta. Decola da 1-7 com Proa Norte, com relação com a torre. 1-9-8 com a torre, acione 0-1-3-3 no transponder. 1-3-3 no caso do Segeri? Salvador, está 3859, tem uma informação ativa no portão 4, autorização Curitiba. 3859 para Curitiba, aguarde cópia. Qual é a saída, por favor? Para a saída será... Arbor. Arbor, obrigado. Tava parte, ali se arrumou, então inicialmente decola com Proa Sul. TGL em Sierra Whisky Delta Lima, após prossegue para Sierra Novembro Juliette Delta. 0-1-3-3, no transponder, a 500 pés, controle 1-9-8. Transponder 0-1-3-3, controle 1-9-8-0, pro Azul, TGL, Sierra Whisky Delta Lima, prossegue Sierra Novembro Juliette Delta. Oceané 6312, confirmados táxi. Confirmados de táxi, sobremodulou Oceané 6312. Para o táxi, 1-9-1, 6312. 1-9-1 a bordo, autonomia alternativa? 330, Marcelo. Oceané 6312, segue via Engie Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. de Alfa, espera 295, vai, 3192. Tango Mike Bravo e Uniforme. Confira pra mim, parte 50 de pista aqui de fala. Escota número 2. Tango 359, Curitiba 360, copia? Afirma. Salvador para Curitiba, 360, nível autorizado. Via rota, o peso 21, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbó. Elefa. A potência segue conforme a rota. 1198 controle, acione 5125. 360 autorizado, professor 21, decola 10, com a direita agora Elefa, 198 e acione 5125. Correto, chame para pushback acionamento. Autorizado linha e decolada no 0, vento 130 graus, 1 número. A linha cola no 0, 63, 92. PJ de Serra, guarda instante, cota número 2. Qual é a voz, copa? Solo, papapá, gente, o Lima Mike Fox, aguarde o número 3, cópia. Lima Mike Fox, 3, cópia. Patango Mike Bravo Uniforme, copia para Serra November Juliette Delta. Salvador para Serra November Juliette Delta, 060 nível, decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após DCT. 1201198, correção, o controle, acione 0146. Sente, chame para o acionamento com a torre 1895, Papatango Mike Bravo de Forte. Salvador 3259, posicionamento no quarto. 5 para o sul, já avisar o começo. Afirmativo, senhor. E com segurança autorizada, então decolagem a partir do 45 para o sul, vento 120 graus 109 e porta fora do sol, Thiago Serra Romeu. Porta na fora do sol, senhor. Do controle, acione 0167 no transponder. Atenção, controle em 1199, responde. 198, está afirmando? Afirma. 198, bom dia, obrigado, né? 319. Serra Romeu, já fora do solo, senhor. Serra Romeu, decolado 19, que segue para o sul, fora de Itapuã, reporta vertical do mesmo para a transferência de comunicações. Reporta da vertical, senhor. Salvador TAN 3663, bom dia para a cópia Guarulhos, 340, posição 9. TAN 3663, para Guarulhos, prepare saída da EL, aguarde cópia. Guardando, 3663. Foi o BT, o Lima, Lima McFox? É, só tem que mandar ele para zona 2, zona 5 agora. Vai, decolar para a Serra de Vera Cruz antes de prosseguir para a Serra de Vera Cruz. Esse é agora o instante cópia? Estamos verificando aqui seu plano. O Lima Mike Fox. Serra Romeu, chama o controle 119.8. 119.8, Tiago Serra Romeu, chama lá. Papá Lima Mike Fox na escuta? Na escuta. O destino inicial então seria Serra Nova Iorque Vitor Romeu ou o destino final seria Serra Índia Eco Índia? É, o destino na Serra Índia Eco Índia, mas está envolvido em Serra Índia, vai fazer 3 horas em Zona Cruz e depois só faz o destino. Tem aqui a bastante. Para o táxi da 3859, 144 a bordo, 465 Atena Guarulhos. A 3859, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 019, no louco. Índia, torre 2895, bom trabalho. O senhor chamou o 3663? Negativo. O 3663. Ok, aguarda. Obrigado.